Quando ela olhou, não vi mais nada, pura atração. Quando ele sorriu, uma parada, que tentação. Tudo aconteceu tão de repente. Fogar é veneno de serpente, ardendo nas minhas veias, botando fogo no meu sofrimento. Quando meus lábios te beijam, química perfeita, reação em cadeia, o fogo do abraço me acende e faz minha cabeça. Química perfeita, a ligação é direta. Vamos lá. Seu olhar não vi mais nada, seu sorriso uma parada. Química perfeita, mas que receita? Se não tem outro igual.